0 controle. Tem condições de incrementar a razão até passar o nível de voo 090? No 602 da Gol, acena a identificação do seu 50, chegada à Mari. Jet 6720, redução indicada 1909. 3190, desça para 2000 pés, 1018, livre final LS que tem reposto estabilizado. 2000 pés, vai reportar o estabilizado. Da presente está autorizado Arbor. Direto Arbor, 5219. Autorizaria direto ali para o 5219? Está pelo 5219, possível. 5219 mantém Árvore aguardando coordenação com Recife. Obrigado. Agora para 1709, descendo para 2000 pés, ajustado 1018. Tá, qual a proa que quer que mantenha? Intercepte nessa proa, objeto 6720. 3190, está estabilizado. 3190 da TAN, chama a torre agora, 118,6 dúzia. 18,6, obrigado. Torre Salvador, o TAN 3190, boa tarde. 3190, torre 118,6 dúzia. 1755 no, na posição meia para posição no meio. 1755 vai para a final do setor. Mais tarde, vou o número 1755. Tipo 5241, chama Recife. 1260, alternando 1288. 260. Observador, boa tarde. Boa tarde. Zero um no controle. Confirma pra gente se eu recebi o ATIS. Qual a clareza do ATIS? Confirme. Localizador, 6720. É 720 da web, completa sinal, torre 1186. Uma torre 1186. Então, no Golfo, suba sem restrição, nível de voo 105. Dois, livre da restrição em TAP, desce para 3 mil pés, ajuste 1018. Trip 52119, chame Recife no 288, alterne no 260. 288-260, 219. Nada. Guardião 02, prossiga para o controle. Visual com a aeronave da Webjet, um Boeing, passando agora o marcador externo. Já passou. Gente, está autorizado passar pela retaguarda do tráfego seguindo para o setor norte. Guardião 02.02 segue para pouso em Camaçari? Não, a intenção é do batalhão de choque, cerca de 2 mil ali da torre. É porta do jogo, batalhão de choque. É porta do jogo, batalhão de choque, guarda a torre. copy. Thank you. Alfa de Cauda 1, 0, curva direita, saída fora, alvia, gol, 2, 6, 3, controle, 119, 4, 5, 5, 925 da Gol, muito boa noite. Contato radar no decolagem, subam 360. Após 2 mil pés, voa direto, eleva. Após 2 mil, eleva, 360. Obrigado. Abre a cargo 9837.